coronavírus no valor de R$750 cada. O preço da cartela da rodada extra só R$5. Sorteio neste domingo às 11 horas da manhã, com transmissão ao vivo por esta emissora. Quer ganhar? Compre já. Sua vida vai mudar. Serra da Sorte, mudando a vida de muita gente. Todos os domingos, prêmios para você. O Plano Assistencial Familiar BM é segurança e tranquilidade para você e sua família. No BM, você tem direito a colocar como dependentes esposo, esposa, filhos solteiros, pai, mãe, sogro e sogra e mais duas pessoas da sua livre escolha do seu círculo familiar. O BM lhe oferece multivantagens em vida e assistência pós-vida completa 24 horas. Plano Assistencial Familiar BM é a nossa credibilidade que lhe garante segurança e tranquilidade. Plano BM. Viva tranquilo. Informações pelo fone 3831-1342. Essa é a ZYL812. Rádio Triunfo FM 87,9. Canal 200. Triunfo Pernambuco. Emissora da Associação Cultural de Triunfo. Patrono e fundador Frei Lucas. Rádio Triunfo FM. A sua rádio 87,9. Triunfo FM. Faltando apenas um minuto para as 22 horas. Triunfo FM, apaixone-se. A sua música, o seu sucesso toca aqui. Está lá. Apaixone-se. Triunfo FM. músicas e mensagens que fazem o seu coração pulsar mais forte. Apaixone-se, Triunfo FM. Sete vírgula nove.